vai fogo. Esse é o fim, essa é a última conversa. Não aguento mais me ver presa nas suas mãos. Tanto que sofri, tanto que já me prendeste. Só me traía e eu ficava calada sofrendo. Fala SP. Agora as coisas não são como tá pensando. Eu decidi mudar, não funciona mais do teu modo. Vai embora e esquece o meu nome, e leva todos os seus presentes, e me devolva tudo que eu te dei, e eu vou esquecer tudo que eu vivi. Vai embora e esquece o meu nome, e leva todos os seus presentes, e devolva tudo que eu te dei, e que se foda tudo que eu vivi. Agora as coisas não são como tá pensando. Eu decidi mudar,